Já estamos no ar. Segunda-feira à noite, o Mundo NAF vem aí a caminho. Aliás, já chegou. É um belo par de horas que o espera até à meia-noite. Obrigado por estares desse lado. Este programa é realmente especial. Viste o post no Facebook sobre o programa de hoje? Ah, não viste? Vai já lá ver. Não, espera aí, não vais. Eu digo. Ou então põe os fones e vai para qualquer lado e... livremente, mas ouve a emissão Rádio Cruzeiro em www.radiocruzeiro.pt. Partilha com os teus amigos, vai ao Facebook e vê lá o post. O post de hoje diz que vamos escangalhar a rádio com convidados. Neste caso, convidadas. E hoje, aqui na emissão, pela primeira vez, para além do sozinho, infeliz, NAF, hoje alegria, muita alegria, porque temos Rita e Fátima. Olá, Rita. Olá. Olá, olá. Fátima. Olá, olá a todos. Bom, vou baixar aqui um bocadinho o ranquial, abrimos com o ranquial, a pedido das nossas convidadas, a Rita e a Fátima. Então, estão bem? Sim, obrigada. Sim, e desde já agradecemos o convite de estar aqui. Ok, qual é a vossa experiência em termos de rádio? É a primeira vez? Absolutamente nenhuma. É a primeira vez que estão assim numa emissão de rádio? É a primeira vez. Nem que vox pop estúdio, no meio da rua, nada, apanhada, nada. A fazer um... Estamos sideradas a olhar para ti, basicamente. A ver-te mexer nos botões e com o Vocês resto sabem que, na verdade, o programa devia ter começado com publicidade e eu esqueci-me. Ai, os nossos anunciantes vão ficar tão tristes. Não fiquem. Ou não, para, ou para então... para a semana já sabemos, se não estiveres cá, o que é que aconteceu. Ou então não, ou então estamos aqui a criar um momento, uma novidade absoluta para os ouvintes de segunda-feira à noite da Rádio Cruzeiro e dizem, opa, o que é isto? Estão gajas? E na pá, esta emissão tem gajas, pumba, está tudo agora a partilhar e tal. Partilhem, partilhem. Que é exatamente neste momento que vamos passar então a publicidade aqui institucional, bloco 1 de publicidade de Rádio Cruzeiro. Kids.com, Centro de Estudos número 1 em Loures e Odivelas. Apoio escolar e serviço de psicologia. Formação para adultos, línguas e informática. Agora com uma nova modalidade, aulas online. Estamos em Odivelas, na Quinta Nova. Para mais informações, contacte-nos pelo 918-187-095. Participamos num grande projeto. O seu futuro começa aqui. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Anta das Pedras Grandes, localizada no bairro do Casal Novo, em Caneças, este símbolo de antiguidade do nosso território está agora integrado num parque urbano que inclui zonas de lazer, espaço relevado e um parque de bicicletas. Um local onde a história e o lazer se unem e que vale a pena conhecer. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Olá, boa noite outra vez. Agora sim, depois da publicidade passada, no Mundo NAF, obrigado tu que estás desse lado a ouvir o Mundo NAF, hoje em emissão especial com a participação da Rita e da Fátima, que já falaram há pouco. Vou manter o microfone delas fechado porque elas ainda não estão preparadas. Vou eu aqui fazer, eu que sou a grande estrela deste programa, vou aqui fazer a introdução. A Rita e a Fátima são as nossas grandes convidadas desta emissão. Aliás, dizer que é uma alta novidade. Bom, vou, para não depois ser acusado de questões de género e não sei o quê, vou abrir o microfone às nossas convidadas e vou dizer boa noite. Boa Olá. Noite. Olá. Olá, outra vez. Olá, outra vez. É verdade. Estás a apelar à memória do ouvinte. Senhor ouvinte, se estava há 5 minutos na rádio, ouviu a Fátima dizer olá e a Rita também. Hoje vamos ter. Hoje é dia 26 de agosto e o que é que podemos falar sobre 26 de agosto? Podemos dizer várias coisas. Tem alguma indicação para o dia de hoje, por exemplo? O que é que. Ouvi dizer, por exemplo, que é Dia Mundial do Cão. É verdade. Interessa-vos? É algo que... Eu não tenho cão, sempre tive cão quando era miúda, mas pronto. Ah, então qual era o cão que tu tinhas quando eras miúda? Tive tantos cães. Diz lá o nome de um dos cães. Benfica, claro. E aí, o cão Benfica. Claro, tinha que haver sempre um Benfica. Este fim de semana foi um fim de semana cão para o Benfica. Pois foi. É, pois é. Podíamos até já começar com o Desporte e tal. Isso é um comentário canininho. Exato. Está a correr bem, muito bem. A Rita entra ali em momentos cirúrgicos. Exato. Mas pronto, nestes últimos anos, como moro num apartamento, achei que não era suposto ter animais assim. E a Rita, tem um nome de um cão para falar, para dizer? Tenho a Ducha, que era a Gorducha Joaquina. Ah, até tinha dois nomes. Tinha, exato, tinha pedigree. Era muito chique, tinha pedigree, porque era uma pudengo, de pelo curto, com o rabo curtinho também. Muito bem, Dia Mundial do Cão, hoje 26 de agosto, aqui a emissão do Mundo NAF, hoje com convidadas. Como é que isto acontece? Ora bem... fala-se no post do Facebook, vão lá ao Facebook, em facebook.com/radiocruzeiro.pt, chegam lá, metem like, partilham e tudo mais. E na fotografia promocional do programa de hoje temos Escangalham a Rádio, ou Escangalhar a Rádio, ou esta malta vem escangalhar a rádio toda. É uma coisa assim. Vão lá, vejam. Exato. Oh, exato. Porque a rádio, o presidente da rádio não me deixa escangalhar a rádio, nem valia a pena, nem o estúdio, é a telefonia. A recordar, de facto, os velhos tempos em que alguns de nós que não somos velhos, nada. Rita, és velha? Não, eu sou novíssima. Eu fui recalcitrada há poucos dias, então, portanto, está como nova. Muito bem, muito bem. Sendo assim, o passado é uma coisa que nós ouvimos falar, só o passado. Eu sou do tempo da reposição, não é? Do tempo do passado. Eu sou do tempo de ouvir as histórias da minha avó e da minha mãe. Portanto, e então, o que é que havia? Havia a telefonia... velhotes e tal, ouvi os relatos que a telefonia. E, portanto, aqui este belo par de convidadas que nós temos, neste belo par de horas que temos à nossa frente, a começar às 10 até à meia-noite, o programa de hoje, como habitualmente, às segundas-feiras, o Mundo NAF, este belo par de convidadas lembrou-se em tempos, porque são umas... Porquê é que elas estão aqui? Porque são ouvintes espetaculares deste programa. E como ouvintes espetaculares tiveram a honra e o privilégio de estar aqui hoje como convidadas, primeiras convidadas do Mundo NAF. Isso é fantástico para vocês ou é fraquinho? É espetacular, para mim é espetacular ser a primeira convidada junto com a Fátima, portanto somos as primeiras a estar aqui. É... Sim, eu nunca fui primeira em nada, portanto olha... Bom, mas isso só na fase pós-recaustada. Sou segunda filha, portanto nunca fui primeira, portanto agora olha... Mas, e então... Escangalha a telefonia foi o quê? Foi a ideia de que alguém disse que gostava da palavra escangalha, certo? Escangalha, sim. Escangalhar porque significa desarranjar, perder o domínio e escangalhar a rir. Traz isso escrito, não é? Claro, então temos uma letra escangalhada. Apesar de eu estar a ver que tu estavas a ler, notava-se claramente que tu estavas a ler. Não, isto veio de uma troca, digamos, de conversas e a propósito da tua emissão, em que começámos a ver termos e a lembrar-nos de termos e palavras que gostamos. Ou que detestamos, atenção. E eu achei fantástica essa ideia e quis trazê-la aqui para o programa. E então por isso é que estamos hoje a fazer o programa em trio. É uma espécie de trio admirem-se e com o que pode acontecer aqui. É muito provável que vamos ter menos música do que o habitual, mas não sei se isso é bom, se é mau, mas é o que é. Mas vamos ter mais entretenimento. Pois, vamos ter entretenimento. Vamos isso é bom. Escangalhar palavras. Exato. A palavra escangalhar ou escangalha já foi mencionada, até já foi lançado o seu significado. Este programa já falou do Dia Mundial do Cão. Vamos também ouvir e aproveitar para passar música. Desta feita, vamos ouvir José Cid. José Cid, esse nosso grande artista, que foi nomeado, aliás, já foi laureado, só depois tem que ir a buscar o prémio. Mas vamos ouvir, portanto, José Cid. Onde é que ele está? Está aqui. E ele diz que nasceu para a música. Música, eu nasci para a música, para te ver sorrir e a sonhar. E se escutar com atenção, tens o bater do teu coração na minha música. Yeah. José Cid, aqui na emissão da Rádio Cruzeiro, hoje à segunda-feira, o Mundo Nave. E hoje, Mundo Nave especial, com Trio Admira, Rita, Fátima e Naf. Boa noite, digam boa noite aos senhores. Boa noite aos senhores. Oh, Nelson, já é a terceira vez que eu digo boa noite. Porque nós queremos que os senhores tenham boas noites. Estivemos a ouvir José Cid, vencedor de um prémio Grammy. Na verdade é um prémio Grammy, mas pela idade do senhor podia ser um prémio Granny. Créditos para Rita. Como é que te lembraste desta, Rita? Porque é parecido. Exato. Granny com Grammy. Bom, hoje a emissão é escangalha a telefonia, porque temos palavras que queremos dizê-las a todos. Queremos dizer estas palavras. Fátima, quer dizer uma palavra a ti que estás a ouvir. Vá lá, Fátima. Chuta. Então, esta rubrica pressupõe nós falarmos sobre termos da nossa infância, da nossa cultura, da nossa, enfim, das nossas vivências. Uma vez que eu sou do Sul, sou do Alentejo, sou alentejana, apesar de não se notar muito. Alguma cidade mais perto? Cidade do Alentejo. Qual é que é? É mesmo numa cidade concreta ou de uma terriola? Sou de uma terra que se chama Salvada, que fica a 13 km de Beja. Ah, pronto. A minha pergunta, exato, no fim, requeria uma resposta como essa que tu... E na minha terra, toda a gente chama malacueca uma coisa que aqui se chama fartura. Ah, E nós lá chamamos malacueca, e eu adoro esta palavra, malacueca. E eu já estou a aprender uma palavra nova. Exato. E é porque estou a ouvir o Mundo NAF. E tu, ouves o Mundo NAF ou não? Para aprenderes que malacueca... Se fosse aqui em Odivelas, era uma fartura? Não, não era. A questão é essa. É que só na minha terra é que é fartura. Certo, se fosse aqui, em Odivelas, era ou fartura. Ou pelo menos no dicionário, malacueco significa espertalhão. Significa... Mas ninguém usa malacueco em lado nenhum. Velhaco... Ou melhor, tirando em Beja ou Salvado. Velhaco, esquisito ou extravagante. Agora, na minha terra, é uma fartura. Portanto, isto não existe em mais lado nenhum. É na linha, pelo menos que eu saiba, atenção. E o que nós queremos é que haja fartura, não é? Sim, fartura de malacuecos. Rita, então, o que é que tens para dizer? Bem, o que eu vou dizer... Ah, espera lá um bocadinho. O que é que achas de farturas? Acho que são bué malacuecas. Muito boas. Gosto de farturas... Mas o que nós tínhamos falado acerca desta rubrica era que nada disto é científico, porque se for para, exato, falar de ciência, não me chamem, não é? Exato. É tão científico quanto a Wikipédia. Exato. Então, pronto, queres lançar? Eu ia lançar uma música que ia na sequência da fartura, mas... Mas olha, então, só uma última chega. Diz aqui um caro ouvinte... que é também o nome de um barco em Lisboa, o Malacueco. Malacueco. É verdade, não sabia, portanto. Vou passar a usar. Mas os nossos ouvintes estão armados muito ao pingaralho. Os nossos Olha, ouvintes estão atentos. O que é que acham da palavra pingaralho? Pingaralho também gosto, é muito bom. Gosto, também pingaralho é giro. Gosto. Já agora, pingaralho lembra-me uma palavra que eu detesto. Aquela palavra... começada por pente e que rima com fedelho. Que, na verdade, durante muito tempo, enquanto eu era jovem e que não tinha visto a palavra escrita em lado nenhum, eu dizia pentelho. Exato. Mas depois acabei por perceber que é pentelho. É a palavra e que a Fátima é que não percebeste? Gosta. E porquê é que percebeste? Porque teve muito em voga na nossa Assembleia da República, não é? Naquele aceso debate. Sim, houve um debate do pentelho. Também havia uma música do GNR que tinha essa palavra, não era? Salvo erro, era GNR. Pois. Não, era o grupo de baile. O grupo de baile, exatamente. É, pá, não tenho aqui grupo de baile para passar. Esqueci. Que pena. O grupo de baile que falava dos sovacos. Exatamente, e portanto é uma coisa. Ai, que bem cheiras dos sovacos. Exato. Com o perfume patchouli. Tão bom. Olha, tão bom, é isso mesmo. Vamos por passar. Por falares em patchouli, olha, lembra, lá está. A primeira palavra que eu tenho aqui no meu bloco de apontamentos. Vamos passar um bloco de música, não se esqueçam das palavras que iam dizer. Vamos agradecer a quem está a ouvir a emissão. Tu que estás a ouvir a emissão, escreve no Facebook, mas não nos metas assim em xeque a dizer coisas que a gente afinal não sabe. Pronto. Se uma vez por outra, pode ser. Essa do barco, boa. Estamos contigo. Vou meter um like aqui sonoro sobre ti. E vamos falar das farturas, dos malacuecos, que são bem bons. Música. bem bom. Bonito, oh, Rita, já que estás-te a rir, conta coisas. O que tens aí para dizer para escangalhar a telefonia? Para escangalhar a telefonia tenho aqui duas palavras, eu vou ler, atenção, vou ler. A Rita é aquela pessoa que não engana ninguém. Ela claro, diz. Então isto é um livro aberto, aliás, são duas folhas abertas, que é lambisgoia. Lambisgoia. Esta palavra significa pessoa intrometida que se intromete em assuntos que não lhe dizem respeito ou vive a fazer mexericos. E depois, há outro... Ih, tanta lambisgoia cá para aí. Muita lambisgoia. Isto está cheio de lambisgoia. E outra que diz sirigaita. Ora, sirigaita é uma das piores ofensas que uma moça do século passado poderia ouvir. A chamar uma mulher de sirigaita, uma pessoa queria dizer que era mal educada e tinha atitudes constrangedoras. Ora, qual é o meu problema com estas duas palavras? É que o significado de lambisgoia, para mim, é o mesmo que sirigaita. E o significado de sirigaita é o mesmo que lambisgoia. Nice! Não querem dizer propriamente a mesma coisa, mas vai dar tudo ao mesmo. Exatamente. Basicamente é isso. Sim, porque normalmente nós falamos numa lambisgoia, que é uma menina que compromete-se, tem comportamentos que... Eu pensava que era aquele pintor que ia passar um bom bocado. O Goya. Ui. Badum-te. Pronto, e estas são duas palavras que eu tenho por enquanto para partilhar convosco. Muito bem, então, olha, não tenho mais músicas na Como playlist. Como assim, não tens mais músicas? Tenho, é que não preparei a próxima playlist, portanto, o que é que temos acabou. Que dizer? Ah, já sei, vamos falar que hoje também é uma efeméride do falecimento do Carlos Paião, o grande Carlos Paião, por isso acho que... Podemos passar a... Carlos Paião é aquele mito sempre que nós, por muitos anos que passem, gostamos sempre de relembrar. Acho que as viagens para o Algarve a ouvir Carlos Paião. Carlos Paião, que acabou por morrer no dia imediatamente a seguir de uma grande notícia que também o país tinha ficado a saber, que era o incêndio do Chiado. O incêndio do Chiado. Vamos a saber, e apercebi-me que foi há 30 anos. Eu não me lembro, eu nem sequer era nascido nessa altura, mas ouvi dizer, eu já li livros. E vocês, lembram-se do incêndio do Chiado? Não, não. Eu não me lembro porque morava em Beja, não é? Não morava em Lisboa, nem portanto... era nascida. Ah, e o fogo não chegou a Beja, não é? Não, felizmente não chegou a Beja. Pois é. E no dia a seguir, pumba, uma desgraça não, nunca vem só, é nunca também essas expressões portuguesas, e morte de Carlos Paião. Vamos ficar com uma souvenir de Carlos Paião. Já tenho um souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é de fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, temos muito, é só pedir. Souvenirs é o que há mais. Temos rendas, madeirais, anéis, tapetes, arraiais. Muito estivemos a ouvir Carlos Paião. Quem é que gosta de Carlos Paião? Levanta o braço. Eu gosto. Estão a ver? Estão a ver? Estou a levantar o braço? Sim. Não? Acho que gostamos todos. Sim. A câmara webcam aqui da nossa rádio é que não está ligada, mas está escangalhada. Hoje estivemos a escangalhar a telefonia e, como não encontramos nenhuma telefonia, foi a câmara webcam aqui da rádio. Não, ao senhor presidente da rádio. Não, não, isto é a brincar. Eu nem sei onde é que está a webcam da rádio, nem sei se existe. Eu tenho uma webcam que usei-a para escangalhar, para podermos fazer este teatro. Fátima, então para escangalhar a rádio, que palavras pitorescas, assim, fora do comum, que tu gostes, ou mesmo sem ser fora do comum, tens aí para trazer à emissão do Mundo NAF de hoje? E deixa-me só dizer que neste momento passam 27 minutos das 10 horas da noite. Em Odivelas estão 21 graus e estamos a escangalhar a telefonia. Fátima. Nelson, sabes o que é um pirulito? Um pirulito? Bom. Sem ser aquele que tu engoles quando fazes. Era quando mesmo um esse que na, eu ia dizer. Na praia. Era o pirulito não. Que vem ao nariz e que a pessoa fica. Não, eu não estou a falar desse pirulito. Conta sabes? Lá. Então, um pirulito pode ser uma cantiga popular. Pode ser uma pessoa muito pequena, que eu nem sequer sabia, não fazia ideia disto. Olha, também não. Pode ser um golo de água engolido sem querer, pois como, claro. Uma bebida gasosa que antigamente era servida nos quiosques das praças e passeios públicos. Isto eu lembro-me. Mas, minha mãe fala nisso. Sim. Exato. Mas, lá está. Lá na minha aldeia, o pirulito é um doce que é feito com mel e, salvo erro, umas pingas de vinagre e sumo de limão, salvo erro, que são estas coisas que leva. E aquilo é servido num cone de papel, daquele papel de... Manteiga? Tipo, não, vegetal? Era vegetal. Sim. Tipo papel vegetal enrolado num tipo um cone. E deitava-se para lá aquele caramelo, aquele fazia tipo um caramelo. Punha-se um palito no fim. Portanto, para depois segurar, e aquilo era vendido. Então, quando nós éramos miúdos, miúdas, pequenitas, íamos visitar os meus parentes lá a um sítio na Salvada que se chamava o Pombal, e mais ou menos em frente vivia uma senhora que fazia uns pirulitos absolutamente brutais. E eu lembro-me de cada vez que íamos visitar aquela minha tia ao Pombal, íamos comprar pirulitos. Ainda hoje... Eu adoro pirulitos. Então, e quem é que faz pirulitos em Beja? Não sei, agora não sei, mas quem fizer, acuse-se, por favor, que eu quero pirulitos. Não houve Beja, talvez? Não houve Beja, encontramos uma banca de pirulitos? Provavelmente, mas de facto foi um doce. E eram doce... caros os pirulitos? Não, eram baratos, aquilo era o preço, sei lá. Bem, isto é uma boa ideia de negócios, mas... agora com as limonadas e com tudo. Também podiam voltar os pirulitos. Exato, que... de voltar a fazer. Sim. Eu também acho que sim. E as tendências, por exemplo, da alimentação, aquela tendência vegan, pode aproveitar o pirulito porque é mel, é sumo de limão, e, é perfeitamente saudável. E como é doce como Fátima tudo, mas é saudável. Precisou, não é com papel manteiga, é com papel vegetal. Muito bom. Essa foi bem metida. Boa. Isto, o ritmo é tudo. Isto, exato. É, e nem sequer o pauzinho também é de madeira. Portanto, tudo pois. Vegan, tudo ecológico. Tudo senhores que estão à procura de negócios, vamos façam isto. Para outra palavra, Fátima? As duas ou a Rita? Vamos alternar. Eu tenho mais Rita, palavras. Queres ser alternadeira? Vou alternar a palavra. Calma. Não, hoje em dia o que é eu hoje antigamente vou... é que era uma ofensa. Sirigaita, hoje em dia é uma coisa pequenina, baixinha, que anda aí muito elétrica de um lado para o outro. Não, e sirigaita. Se tiveres um iPhone, dizes Siri, gaita. E ela dá-te o significado de gaita. Vá você, Nelson. Que ela diz. Olha, eu está também muita intimidade com as máquinas. Vamos repor aqui o nível. Vamos. O nível de stress. Vou também ir aqui às... Vou ir aqui às minhas origens ribatejanas e vou partilhar uma palavra convosco, perguntar-vos se sabem o que é um lusco. Um lusco? Não faço ideia. Um lusco, tal como o nome indica, é luze o cu. Como? Ou seja, é um pirulito. Mas isso. Ah! Eu pensava que era assim uma cena de. Não, não é uma cena estranha. Escolhas. É um pirilampo. De marotice ou algo assim. Não. Não, é apenas um pirilampo. Estava minha avó a chamava uma um lanterna. Sítios pronto, escondido. Há quem diga que é o sítio onde o sol não brilha. E por isso, não, mas neste caso brilha. Do pirilampo brilha à noite. Bem. Brilha à noite. Repete lá outra vez a palavra? Lusco. Lusco. É, okay. Brilha à noite. Eu lembro-me de nós encontrarmos no verão, em noites quentes como esta que está agora, era miúda e então ia ali para o meio dos jardins, das ervas, e havia muitos pirilampos, coisa que agora não se vê, não é? Mas era isso que eu ia perguntar. Não se encontram. Todos aqui no estúdio e também quem está a ouvir a emissão da Rádio Cruzeiro, Este Mundo NAV, qual foi a última vez que viram um pirilampo ou um lusco? Foi há muito tempo. E eu acho que já não eu já vi isso. Eu vi há pouco tempo porque já não me recordo. Não, por acaso até não foi. Já não me recordo em que contexto, mas eu vi há pouco tempo. E havia aquela tradição de pegar no pirilampo, apanhar o pirilampo, metê-lo que no é um frasco. Bicho, metê-lo no frasco e de um dia para o outro deixá-lo lá e depois a minha mãe ia lá colocar uma moeda de um centavo. Que eu achava muito coitado do bicho, o que é que ele fazia com um centavo? Não dava para comprar nada. Não, um centavo era para mim, que também não dava para comprar nada, mas era uma moeda. E o pirilampo depois, eles tiravam-no do copo e lá ia a vida dele, não é? Não, não fazemos mal aos animais. Ah, bom. Os animais, insetos. Não são tão cruéis então como eu e a minha irmã e a minha prima, que apanhávamos baratas e íamos pô-las no verão, não é? Na rua da minha avó. Íamos apanhar baratas e metíamos na panela de. Eu não daquelas sei panelas se de. Vamos querer ouvir o que a Fátima vai dizer. Não, calma, daquelas panelas pretas. Eu estou aqui já a preparar-me para pôr uma música. Para cortar a emissão. Sim. E elas ficavam lá. E grilos também. E então, de volta e meia. Mas à mistura, noite. Baratas e grilos? Sim, podíamos. Era o que apanhássemos. Uhum. E então, à noite, de volta e meia, a minha avó ouvia os grilos a fazer grilar. Barulho e não sabia onde era. E estavam dentro daquelas panelas pretas de ferro, uhum. que as pessoas costumavam ter nas lareiras, e lá estavam três ou quatro grilos lá dentro que nós mas deixávamos. Mas e as baratas? Era presente. Para quê? Elas não faziam barulho? Para nada, era. Ou guinchavam? Não era só mesmo. Fazer festa. Era só mesmo porque nós, naquela altura, não tínhamos nada mais interessante para fazer. Ou vamos imaginar que estamos há num barco. Há um ouvinte que se chamava Cagalume também, ao Lusco. Ah, o cagalume, também já ouvi falar. Já. Os brasileiros chamam vagalume. Ah, mas isso também é um site hoje em dia de letras de música. Quem quiser saber letras de música vai ao vagalume. E o logótipo é um pirilampo. Ou um luscudo. Ou um luscudo. Ou vamos imaginar as baratas ali da Fátima, mas num barco, e elas a serem assim um bocado maltratadas, a serem apanhadas pelaquela juventude lá de Beja. O que é que elas diriam? Diriam que esta vida de marinheiro está a dar cabo de mim. Esta vida do marinheiro está a dar cabo de mim. Rá-pará-pará-pará-pará-pará-pará. Esta vida do marinheiro está a dar cabo de mim. Rá-pará-pará-pará-pará-pará-pará. Conheci um marinheiro de quem vos vou falar. Valente marinheiro, nascido e noite de afastado. Herança uma garrafa que deixou pela metade. Fascínio do aguardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro, mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do Soler. Mas tento uma garrafa, nunca mais se perde o pé. Esta vida do marinheiro está na cama de mim. Só para te ouvir cantar, pensei que a tua voz não pudesse animar. bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Está a ouvir a Rádio Cruzeiro, vamos lá, como é que é? Não é? É só ui, ui! Sitiado João Guardela também já nos deixou, mas vem aqui, deixou coisas gravadas bem divertidas. Foi uma sugestão das nossas convidadas hoje, Rita e Fátima, aqui na Rádio Cruzeiro. Palminhas, palminhas, muito estilo folk ali, cowboys. Bate, bate, bate, palminhas. E agora como é que é? Marinheiro, está a cabo de mim. Rapara-para-para-para-para-pari. Hey! Está a cabo de mim. Rapara-para-para-para-para-pari. Esta vida de marinheiro. Rita e Fátima, como é que é? Rapara-para-para-para-para-pari. Vida de marinheiro está a dar. Só mais uma voltinha. Olha, por falar em vida de marinheiro, sim. Sabes que pronto, que eu faço assim. Tens um marinheiro na tua vida? Tenho um marinheiro na minha vida. Ana, fala sobre isso. Só por acaso, a vida de marinheiro está a dar cabo de mim. Eu vou-te explicar. Duas vezes que fui andar à vela nos últimos tempos e no sábado passado torci o pé e fiz um hematoma numa perna. Portanto, a vida de marinheiro está literalmente a dar cabo de mim. Mas pões culpa no marinheiro? Não, no skipper. Quer dizer, um bocado é culpa minha. Bom, que eu sou um bocado trapalhona. Senão portanto... isto fica gravado. Exato. Eu chego a casa e levo porrada. Por falar em chegar a casa e leva porrada, vamos já ouvir aqui uma música que tem a ver com isso. Não necessariamente com a vida da Fátima, mas... vamos, estou curiosa. Exato. Vamos ver. Medo. Fátima e a Rita não sabem o que é que vai sair daí. Não. Mas... Não. Como é que é? Chega a casa, leva porrada. Chega. Vamos ver se isto... O que é que isto dá para aqui? Porrada. Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo. Todo homem sonha ter alguém assim, realizando minhas fantasias, taras e manias. Você vem para mim, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. Você diz que me ama e na minha cabeça desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais assegura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha, não mude que eu quero você sempre assim. Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, que todo homem sonha ter alguém assim. Realizando minhas fantasias, taras e manias, você vem para mim. Uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza você diz que me ama. E na minha cabeça desvario e loucura, quando você começa ninguém mais a segura. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Me agarra, me morde, me arranha. Não mude que eu quero você sempre assim. E mexe, remexe, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra para mim. Tu que estás a ouvir a emissão da Rádio Cruzeiro, este é o Mundo NAF. O Mundo NAF pode ser imprevisível. E agora não é. Agora este programa é completamente previsível. Com a presença de Nelson, Rita e Fátima, só pode dar loucura. Escangada. Esquizofrenia. Epá, isto tudo. Eu, por acaso, estou a gravar, mas não sei se vou fazer um jingle com isto. Por falar em jingles, jingle, a palavra jingle não é grande coisa. Manda aí uma palavra, Rita. Vocês sabem o que é acachar? Acachar? Acachar. Isso lembra-me a baixar. Arriar o calhau? Pumba. Não é? Não. Se alguém achava que isto era previsível, se disser, filha, acacha-te, ficas aí acachadinha na tua manta. Ah, oh, Rita, vou fechar a emissão. Não pode ser estas acachar coisas. Acachar é tapar, tapar-se com uma manta. Ficar muito aconchegado. Agora estou muito desiludido. Pensava que isso era uma cena. Não, enfim, acachar, boa. Acachar, mas isso acachar. É do Ribatejo? É do Ribatejo, sim, é uma palavra muito, muito ali da zona da Serra, da Serra da Aire e Candeeiros, que é acachar. Significa tapar. Fátima. Então, e vocês sabem o que são alcagoitas, certo? Já ouvimos falar. Sim. Já, pronto. Eu acho que provavelmente toda a gente já sabe. Alcagoitas, então. Quer dizer, Beja, se calhar também. É os amendoins. São os amendoins que, pronto. Mas nós, por exemplo, eu passei a dizer amendoins desde que moro. Ou cacauetes. Exato. Isso é um espanhol. Bom, quem está em Beja, se calhar. Não, cacauete. Isso, cacauetes é naquelas máquinas que tu metes uma moeda e elas passam. E saem os cacauetes. Saem os cacauetes para as crianças. Não, sim. Mas eu lembro-me da minha infância de ir sempre àqueles cafés, não é? E as pessoas estarem a ver as imperiais e vir as alcagoitas para a mesa, numa tacinha. E eu sempre me habituei a chamar alcagoitas, e só quando vim morar praticamente para Lisboa e que saí propriamente do Alentejo é que comecei a dizer alcagoitas e ninguém sabia o que era, ou pelo menos as pessoas estranhavam. E eu depois percebi que, de facto, a maior parte das pessoas, não é? Do resto do mundo. Mas tu não achas interessante, eu também, pronto, não sou de Lisboa e vim para cá viver, não achas interessante a quantidade de palavras que descobriste? Que são, sim, palavras, sim. Regionalismos, e não é? Descobri que, e, entretanto, deixei até de utilizar muitas. Exatamente. Que usava. Por exemplo, ainda há pouco estávamos a comentar as ninguém palavras. Ninguém sabe o que estás a dizer. Completamente. E eu disse-te que... Perguntei-te se tu conhecias o que era casse. Porque nós, não, a concha não faço, da sopa no Alentejo, ou pelo menos na minha zona, chama-se casse. E também ninguém sabia o que era casse. E eu lembro-me perfeitamente quando estávamos a estudar em Tomar, que num contexto qualquer, num jantar, falei, olha, passa-me aí o casse. E a minha colega de casa, porque morávamos numa casa com várias raparigas, ela ficou a olhar para mim, passa-te o quê? Mas o quê? O que é isso? Ah, a concha! E eu, pronto, está bem, isso na minha terra chama-se casse. Não tenho culpa, mas e aquelas pronto. Palavras que antigamente tu... havia uns refrigerantes que era o casse-cola. E aquelas palavras que tu pensas que toda a gente conhece, por aliás, que toda a gente sabia. Conhece... Que toda a gente conhece, mas que tem outro significado completamente diferente. Bolas, dá-nos lá um exemplo, Rita. Alagar. Por exemplo, alagar. Ah, alagar, para alagar, mim, é, alagar é inundar. Ficar cheio de água. Inundar, sim. Mas na zona do Ribatejo, alagar não é só isso. Talvez porque aquela zona alagava muito e inundava muito, e então a água dos rios deitavam casas abaixo. Então, alagar significa deitar abaixo. Ah. Para em algumas zonas do Ribatejo. No Ribatejo. Sim, significa deitar abaixo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma garrafa em cima desta mesa... Vamos cá alagar este forcado. E tombar esta garrafa, significa que estou a alagar a garrafa. Ou então, se eu te der um encontrão e tu tombares, é... Estás-me a alagar. Tu estás a alagar. Credo, mulher. E agora, vindo diretamente das redes sociais, temos os nossos ouvintes. Sim, tu és um ouvinte da Rádio Cruzeiro. E sim, podes ir ao Facebook Rádio Cruzeiro enviar aqui também o teu contributo. Desta feita é uma mensagem privada, mas que chegou aqui ao estúdio. E o nosso ouvinte António Serra fala-nos da palavra palafreneiro. Palafreneiro, não conheço. Bem, olá, tem... Serra, boa noite. Posso ir pesquisar isso? O palafreneiro foi veio com um significado e, portanto, é o membro de uma corte responsável por cuidar e conduzir em cortejo solene o palafrém, que é o cavalo em que os papas, reis e nobres faziam a sua entrada solene nas muito cidades. Bem. Palafreneiro. Pois, muito boa. Os cavalos essa. Deixaram de entrar nas cidades, a não ser os cavalos dos carros, não é? Então deixamos de ter essa palavra. Esses não, pelo menos não... um gadamolho de olha, cavalos. Olha, gadamolho. De esses palavra, pelo menos, gadamolho, esses pelo menos não deixam... Não deixam... Pronto, não é aquelas... Não, deixam. Um bocado de bosta na atmosfera. Eu gosto da palavra besunta. Besunta também é muito bom. Besunta. Besunta eu tenho aqui já vamos algumas... Vamos fazer um episódio para a próxima com o besunta à rádio. Temos que trazer óleo. Não sei se o pessoal da rádio vai gostar disso. Exato. Olha, tenho aqui já sugestões também de ouvintes, mas fica para a próxima. Manda aí uma música. Manda aí uma música. Qual era a música que eu ia mandar? Manda aí. Olha, vamos fazer agora a nova rubrica do Mundo NAF, que é Aversão, Aversão. E vamos começar então com uma música, a sua versão, e finalmente uma aversão em formato musical. A música original é a seguinte. Então, na verdade, agora estão todos com os microfones abertos. Estamos a ouvir a versão original da música Muda de Vida, de António Variações. Eu mudava de vida agora. Era? Era. Mas o quê? Tornavas-te radialista? Ou coisa não, tornava-me rica. Rica? Mas hoje é segunda-feira, amanhã é que é o dia do Euro Milhões. Olha, a mim só me falta uma consoante. Exato. Boa. Grande Rita. Rica. Olha, entre Rita e Rica, muda lá de consoante. Bom, estava a falar do António Variações, que tem de facto uma homenagem em filme, em película. Já falámos há pouco do Carlos Paião. Se calhar era boa ideia que o Carlos Paião tivesse a próxima homenagem também. Olha, filme. Grande ideia, acho que sim. Mas de momento está em cena o filme Variações, que em Portugal este ano bateu um recorde. No primeiro dia, na quinta-feira de estreia, que foi a semana passada, teve mais de 11 mil pessoas a ver o filme. Muito bom. Por exemplo, em comparação com um filme Nasceu uma Estrela, com o Bradley Cooper e a Lady Gaga, esse filme em Portugal no primeiro dia teve 5 mil pessoas a ver o filme. Portanto, foi uma boa estreia este filme. Ora, esta versão tem assim um bocado de eco. Segundo dizem, spoiler alert, atenção que isto pode ter coisas que vocês depois vão ver ao filme, o António Variações gostava de gravar as suas cassetes, as suas demos, na casa do banho, porque ele gostava do eco da casa do banho. E, portanto, provavelmente esta demo tem... Vem de lá. Sim. E vamos... Diretamente da retrete. Como esta é a rubrica, a era versão... Era o Salvador Sobral também que gravou sim, na casa do banho, sim, não foi? Sim, não, fez sim. Uns testes fez vocais uns testes na interessantes casa na casa de banho. É verdade. Acho que isso deve ser pancada de gênio. Como esta é a rubrica, a versão, Então, primeiro começamos com uma música que tem uma versão. E a versão desta música é que nós, na verdade, acabámos por quase descobrir primeiro todos, que foi a roupagem para esta música Muda de Vida dos Humanos. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida não deves viver contrafeito. Muda de vida se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo. A vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que de ser assim? Estamos a ouvir então a versão que os humanos fizeram desta música do António Variações, porque esta é a rubrica, de facto, a versão, a versão. E então vamos para a parte a versão, que é não duas palavras, mas só uma palavra, que é a versão a qualquer coisa. Bom, não é que seja uma versão musical, vou passar aqui para esta segunda parte de a versão desta rubrica, vou passar algo que pode causar alguma aversão, que é ter uma namorada assim. Cara cara de chupaca, de chupaca. Mas tem cara de chupaca, de chupaca. E assim chegamos ao fim da primeira hora do Mundo NAF, este belo par de horas que está mesmo ali no meio, que se pode ser chamado em alguns casos o Rego. Então estivemos a ouvir Cara de Chewbacca, do artista português PZ, e assim terminámos a primeira hora. Não percam a segunda, porque a segunda é a que vem a seguir à primeira. Vamos ver quem é que paga isto e são os nossos anunciantes aqui na Rádio Cruzeiro. Na Red Guardman trabalhamos diariamente a pensar na sua segurança. Instalamos alarmes em apartamentos, vivendas, lojas e escritórios, ligados à nossa central 24 horas. Desde apenas 40 cêntimos por dia, incluímos instalação, comunicações, assistência técnica, controle por smartphone e visualização de imagens. Temos para si o nosso kit light por apenas 12€ por mês mais IVA. Ligue já para Red Guardman através do 808-203-758 ou visite o site redguardman.pt e tenha a melhor proteção para a sua família ou empresa, porque a segurança deve ser um direito de todos. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Rádio Táxis Odilora, um táxi sempre que precise e para onde quiser. Com comodidade, segurança e rapidez. Rádio Táxis Odilora, sempre no caminho da evolução. Agora, também já pode chamar o seu táxi em taxi-link.com. Descarregue a aplicação na App Store e aproveite a comodidade. Se preferir, utilize o 21-980-4343 ou 93-980-4343. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Rádio Cruzeiro. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Anta das Pedras Grandes, localizada no bairro do Casal Novo, em Caneças, este símbolo de antiguidade do nosso território está agora integrado num parque urbano que inclui zonas de lazer, espaço relevado e um parque de bicicletas. Um local onde a história e o lazer se unem e que vale a pena conhecer. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. E pronto, passámos a publicidade, é aqui o ganha-pão da rádio. Obrigado a todos os anunciantes, venham mais, continuem a contribuir para programas, provavelmente não como este, porque este é um programa... Especial. É especial, pronto. Boa palavra, Fátima. Olá, Fátima. Olá, Rita. Olá. Olá de novo. Iniciámos aqui a segunda hora da rádio. Quarta vez. Segunda hora da Rádio Cruzeiro. Eu juro que não era a nossa intenção dar-te fezes. Dar-te fezes? Mas sim. O que é que vem a ser isto? Então vamos a abrir o programa, eu convido-vos. Vocês estão aqui todas bem, a nós casa de banho é ali ao lado. Nós queremos dar-te fezes. Sabes o que é que quer dizer dar-te fezes? É uma expressão. Força, Fátima, avança, vamos. Estamos hoje na emissão escangalha à telefonia. É uma sugestão de um ouvinte... Abrimos agora, de facto... Que ouvinte é essa? É Ana Matos, mas não tenho qualquer grau de parentesco com ela. Eu acho que ela é filha de padeiro e eu... E com a Maria Matos, também não? Também não. Muito bem. Portanto, dar fezes é dar preocupações. Fezes é dar preocupações. Sim, dar fezes. Uma coisa mais agressiva. Que é uma coisa muito, muito má. As preocupações dão fezes. Faz algum sentido. Sim. Portanto, dar fezes é dar preocupações. E tens mais, Fátima? Tenho mais umas quantas. Mais preocupações? Tenho, infelizmente, tenho muitas preocupações. Aliás, os meus clientes dão muitas fezes. Então, não sabes o que é miúfa? Miúfa, sim. Miúfa, sei. É daqui. É medo. É medo. É medo. E lá é cagufa. Pois, cagufa. Miúfa também. E cagufa. Conheço miúfa. Adoro cagufa. Estas duas são palavras. Boas, boas. Adoro. Miaufa também. Miaufa também é muito bom. E sabes o que é. Deixa-me ver aqui mais uma. Nalgada? Nalgada? É o quê? Uma chapada na peida? Exato. Exato. É uma nalgada no rabo. Eu sou o líder do programa, posso dizer. Sabes o que é? As minhas convidadas estão um bocadinho mais distraídas, mas não, ponham-se à vontade. Eu descobri uma palavra. Eu já disse pentelho nesta rádio, portanto eu estou à vontade. Passou-se. Pronto. É só um fecha pelo, o microfone. Um pelo público. Exato. Eu já. Sabem o que é renuído? Como? Renuído. Renuído? Não sabem. Não tem nada a ver com reunião. Não, não, não. Não. Não sabem o que é? Não. Diz-nos olha, lá, a Fátima então. Está a fazer um renuído. Está a dizer que é um gesto de negação com a cabeça. Ah, renuído okay. É um renuído gesto de negação com a é cabeça. É um gesto de negação com a cabeça. É dizer não com a cabeça. Consentimento. Não pesquisei. É anuído. Não vão deve ter ser acesso anuído, não é? A continuar a falar nesta emissão. Porque oh, vamos ouvir uma coisa que é música indiana. Ah, que bom. Vamos na emissão do Mundo NAF, na segunda hora, que vai das 11 à meia-noite. Estamos com as nossas convidadas Fátima e Rita e estamos a ouvir aqui banda sonora do grande blockbuster de Bollywood, Sahak. Não faço ideia o que isso é, mas gosto da música. Bollywood é muito bom. É muito bom. Está a Sahak. É um daqueles gostos, não é? Adquiridos. Não, e privado. Mas é muito bom. O chamado Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Sim. Vamos então baixar aqui as senhoras lá da Índia, que têm muita pinta. As senhoras da Índia têm pinta? Tem uma pinta. Tem, normalmente bom, até sim. Tem uma pinta aqui isso, no meio da testa, isso, não é? Isso, sim, portanto, tem muita pinta. Sim, sim. A Rita muito vai bom. Querer dizer qualquer coisa, é? Agora aqui neste. Sim, acho que ela quer para aí dizer mais uma palavra engraçada. Não, não é uma palavra engraçada. São aquelas palavras que fazem espécie, que toda a gente conhece e que ninguém usa como deve ser. Não é ninguém usa. As pessoas não usam muitas delas como deve ser. Conta ela, lá. Ela tem um significado que é totalmente o oposto daquilo que é. Conta. Ou seja, bizarro. Ficar... Ah. Bizarro. Vocês, sim. O que vocês acham da palavra bizarro? Eu acho que a maior parte das pessoas acha que é assim uma coisa estranha, uma coisa assim. Estranho. Fora do vulgar? Grotesco, não é? Sim, sim. Um fora do vulgar a mandar para o grotesco. A mandar para o esquisitoide. E então, o que é que tens a dizer? Não. Então? Significa distinto, elegante. Caramba, eu não sabia que era bizarra. Muito bem, mas. Uma moça cheia de bizarria. Poxa, é verdade. Agora eu tenho bizarria a dar um pau. Estou-me a recordar que o meu pai costumava dizer, cumprimentava os amigos a dizer: então, como é que vai essa bizarria? Pois, então é isso, provavelmente é daí. Generoso, não é? Magnânimo, refinado, também bem. Pode ser arrogante e fanfarrão, porque é uma pessoa bizarra, não é? Também depende do tom que dizes. Exato, e o contexto em que aplicas a frase. Estranho, excêntrico, extravagante, se calhar daí vem o grotesco. Pois, mas, provavelmente já depois teve uma evolução. Sim, mas tem um contexto muito negativo, normalmente. Eu acho que isso é capaz de ter a ver com a mesma realidade, com aquela história do esquisito. Sim, porque nós usamos o esquisito para uma coisa estranha e pela Europa fora, a começar aqui nos nossos vizinhos de Espanha e também os ingleses, os franceses, sim, dizem todos o exquisite, dizem o esquisito exquisite. Para eles é uma coisa muito, muito evoluída, muito, muito de qualidade e que vale a pena provar. Normalmente é assim, quase gourmet, não gourmet, é? Gourmet, exatamente. Sim. E nós, o esquisito, é esquisito. E se calhar o bizarre tem de facto, em inglês, essa conotação grotesca, e nós não, demos outra conotação. Outra palavra que eu achei interessante aqui nestas minhas buscas foi, em inglês, vocês sabem como é que se diz raspas de limão, que é lemon zest. Não sabias. Mas eu não me lembrava. Ao pingareio, também outra palavra boa. Eu gosto de seguir programas de culinária, eu sei que é lemon zest. E então, descobri que zesto é uma palavra que significa a camada mais externa do limão e outras frutas cítricas. Ah, então faz sentido. Tem a mesma raiz. O lemon zest é a camada. Existe, exatamente. Tem a mesma raiz. É uma derivação. É uma derivação. Não é? Em inglês, deve ter a mesma raiz latina ou assim. Mete-me aí zesto em cima. Zesto, sim, que é uma palavra que caiu em desuso. Raspa-me aí zesto desse limão, por favor. Ou tira-me o zesto desse limão. Ou tira-me o zesto. Portanto, vamos seguir ainda e de novo com a homenagem ao aniversariante do dia, mas no dia fatídico, o dia que celebramos hoje, os 30 anos da morte de Carlos Paião, e na sequência de bizarrias e etc., vamos ouvir esta música que fala de um gago e o seu pai. Aquilo deixou-me perufo, perufundamente abatido. Há pessoas que falam-me muito e dizem-me menos do que eu. Para disfarçar que é conveniente aprendi a falar soliteradamente. Eu sou aqui no estúdio, a malta diverte-se. Até porque o Carlos Paião era um tipo divertido. Foi pena ter batido a caçoleta. Também é uma expressão que não sei se conhecem, eu às vezes uso. Bater a caçoleta. Oh Nelson, tem avondo. Como? Tem avondo. Avondo? Sim. Se eu tenho avondo? Avondo. Eu? Eu estou-te a pedir. Ah, é como quem diz tem água ou tem... Não, é não. Suficiente. Já chega. Passa à frente. Até a vontade. É verdade. É outra daquelas expressões da minha infância e o meu... Lembro-me muito bem o meu cortar avô. O pio, porque exato. Eu fiquei assim um bocado sentido com isso. Ficaste. Mas como é uma palavra que eu de facto não conhecia e vou ter à vontade. Continua. Pronto, era só para dizer isso. Era da tua infância, sim. Era da minha infância e o meu avô tinha muito por hábito, quando estávamos a servir a comida, não é? Nos pratos, ele dizer tem à vontade, já é suficiente, já chega. Uhum. E essa expressão vem até, penso, do Algarve. Tem origens algarvias. Portanto... É a sorte que ela tem. Exato. Tem à vontade. Tem à vontade. E é assim, este programa de hoje é para escangalhar a telefonia. Com palavras que às vezes são palavras curiosas, são do imaginário das nossas convidadas, da Rita e da Fátima, mas vamos deixar isso para o próximo bloco, a seguir à próxima canção, porque a próxima canção vai servir para falarmos um bocadinho sobre isso. Eu depois já faço as perguntas, vamos a isso. É uma canção que está aí a rodar nas rádios todas e por isso o Mundo Novo também traz esta música de Bárbara Tinoco. Vamos lá a isso. Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu. Passou, jura ela seu Romeu. Ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem mau ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis, em gatos mais rascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama dormir, já só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrige. Ele agora diz que o ama dormir, já só a dormir. Gosta dele. Ganhar coragem, perguntar e como raio tu te chamas. Ela finge-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que ama, dorme e já Estivemos a ouvir Bárbara Tinoco com a música Antes dela dizer que sim, e o desafio é o seguinte: durante esta música, ela, a letra apela para, num diálogo, uma espécie de diálogo, e nesse momento estamos a ouvir aqui as folhas a abanar porque o estúdio está um pouco quente. Alerta, presidente da rádio, climatização para o estúdio. Apoiado. Apoiado. E então aqui nesta música ela diz: mas que raio, como é que tu te chamas? E ele responde da mesma maneira: que raio, qual é o nome dela? E durante a música toda ninguém diz o nome de ninguém, e por isso eu ia lançar o desafio nesta música da Bárbara Tinoco: como é que se chama ela e como é que se chama ele? O que é que vocês... Epá, eu acho que ela é a Magana. Magana? Sim. Sabes alguém... que eu tive um cão que se chamava Tino. É. Ela deve ser a Maria Magana. Mas pronto. Ele tinha conteúdo, não era oco. Tinha conteúdo, não era oco. Era um cão francês. Eu acho que ela é Maria Magana. Ah, Maria, Maria, pronto. Maria Magana. Ó Magana. Ó Magana. Ó Cachopa. Exato. Cachopa. Maria Cachopa. Magana Cachopa. Cachopa. Cachopa, que era uma palavra que a Fátima também tinha falado. Pois é, tenho aqui na minha lista. Cachopa. Acho bonito. Não era uma palavra do sul, não é? Porque é uma palavra que se utiliza mais no norte. Mas é uma palavra que eu gosto. Em termos de sonoridade, é uma palavra que eu gosto. Cachopa. Havia cachopas. O nome cachopa, a palavra cachopa deixou de ser usada. Mas havia assim uma palavra relacionada que era um bocado pejorativa. Mas essa cachopa não era, pois não. Mas não. Também há o cachopo. Cachopa e cachopo, sim. Mas eu, o que é que estavas-te a referir agora? Que eu não estava a seguir, não estava a ir contigo. Não tenho a certeza qual é. Cachopa era uma palavra que se podia dizer, podia-se chamar uma miúda cachopa, não era? Sem ofender. Pronto, sim, rapariga, sim. Moça. Rapariga, moça. Moça, acho que não. Moça, pois. Era um bocadinho pejorativo, já. Mas cachopa, não. É. Badalhoca. Ou é... Mas badalhoca já era outra coisa. Era não sirigaita. É? Não, lambesgoia, sirigaita. A badalhoca é prima-irmã da lambesgoia. Os ouvintes estão a mandar palavras? Hein? Sabem que é uma cagalhota? Uma cagalhota? Sim, olha a especificidade. Diz lá, Rita, o que é uma cagalhota. Muito específico, mulher baixa de estatura e pescoço curto. Ah, e o não pescoço... baixa ela ser pequenina, exato. O pescoço também tem que ser curto. É uma cagalhota. Cagalhota. Eu ia antes... A Rita dá-nos uma cagalhota e aqui a Lena d'Água dá-nos um doce. Ah, um doce. Vem. Adoro estar ao pé do mar. Quando Ai, tão doce esta emissão. Especialmente aqui com este trio maravilha, o trio Admira, que é a Rita, a Fátima e o Naf, que conduz o programa. Então, palavras que começam com a palavra escangalha, que gostámos muito da palavra, e continuamos como, Fátima? Olha, a propósito aqui da cachopa, não é? E estarmos a falar sobre o termo moça e rapariga, há um também que está ligado, que é o catraia, que eu também adoro. É lindo. Catraia. Catraia. Catraia. Tem sonoridade, tem, faz mexer a boca, não é? É catraia. Tem muitas, muitos significados diferentes, sabes? Catraia também é um barco, uma embarcação pequena. Que se utiliza para a pesca, é verdade. É, é pá, mas eu sou um marinheiro fora d'água. Pois. Não sei muito disso. Mas estás toda catraia. Estou. Já disseram que estás toda catraia hoje de cor-de-rosa. É. Ah, também significa o quê? Estar catraia. Significa, pronto, lá por terras dos nossos Vamos já para aí. Primos brasileiros. Já estamos no barco. Bom, o barco leva-nos até ao Brasil. Exato. Conta lá coisas do Brasil. Epá, catraia de facto lá não tem assim uma muito boa conotação, porque quer dizer prostituta, mas pronto. Quer dizer, prostituta. Aquela catraia. Pois não sei, quando for ao Brasil. E acho que rapariga também. Acho que rapariga também. Sim, rapariga também tem uma boa conotação. Uma conotação muito pejorativa lá. E tipa. Tipa, se calhar cá é pior, não sei, não faço ideia. Catraia, mas fica. Catraia. Catraia, gosto. Catraia nacional. Catraia, os tinham uma que era. Qual é a coisa nacional? Garota? Garota! Ah, eles garota. Não dizem rapariga porque dizem garota. Mas tem a garota de programa, não é? Também é uma conotação nada simpática. Não. Bom, então, garotas, catraias e não sei o que mais. Há quem Lambisgoias. Tenha lambisgoias, sirigaita. Sirigaitas. Sirigaita. Vocês optaram muito por significados de sim, fomos lá feminino, parar. Então. Sirigaita lembra-me de siricaia. Ah, sim. Não é? Mas, que é a dela. Siricaia lembra-me pirulito. Pirulito. Bom, e então, já que estamos a falar de destas doces. E já que a Lina d'Água também era uma catraia no seu tempo interessante. Agora, pronto, para quem gosta daquelas ramboias mais crescidas, mais maduras, não é? Muito maduras, já tipo ameixa. Estávamos a falar da ameixa delas. Vamos falar de uma canção de engate. Tu tens o meu lugar. Não pensava que era tipo uma palavra mesmo que existia, mas que ninguém usava, e ela ganhava o Scrabble porque sabia esta palavra. Não, não, não, somos assim tão cultos. Sim, tu não és mesmo. Mas em vez de palavras, está a ganhar o Scrabble. Agora está tudo bem, ritmo animado, e estamos no ar. Porquê? Porque apareceu aqui uma palavra que gerou confusão. Que a Rita inventou. E a Rita vai ter que falar sobre ela. É para boa. Ganhar ao Scrabble. Sim. Se calhar foi para o engate. Foi batota. José, foi batota. Não foi batota. Nós ganhamos o Scrabble. Rita? Nós o que é que aconteceu? Contextualiza. Isto foi na altura em que nós... Boa palavra. Nós contextualizar. Nós, eu e um grupo de amigos, jogávamos o Scrabble. Na nossa juventude, jogávamos Scrabble. Sim. E então, inventei uma palavra que é encoménitas. Boa. Que a Fátima então? Já foi investigar. Não existe. Não existe. Encoménitas com dois A's e dois E's. Perdeste, Rita. Não ganhei o Scrabble com esta palavra. Não, tu ganhaste foi porque foste muito persuasiva a enganar os outros. E então, encoménitas, podem pesquisar que não existe. Pronto, e estamos a falar acerca delas porque. E o Google nem sequer sugere nada. Claro, então, mas nós descobrimos uma palavra, José. José Moreira, que nos estás a ouvir, nós descobrimos uma palavra. Vai já correr registá-la, porque com estas três pesquisas, ui, o Google já vai fazer vão ficar uma palavra ricos. Nova. Certo. Estivemos a ouvir António Variações, a canção do Engate, e estamos a escangalhar a telefonia aqui no Mundo NAF, que é às segundas-feiras, sempre na Rádio Cruzeiro, em www.radiocruzeiro.pt. Tu que estás a ouvir a emissão e que acabaste de ouvir o endereço de internet, não precisas de saber o endereço, porque se estás a ouvir a emissão é porque sabias o endereço. Mas partilha, divulga, faz como uma pessoa que espalha a palavra e que vai por aí e partilha. Como os elders. Elder. Sim, sim, aqueles que espalham a palavra como um belo de Deus. Par de horas que este programa também tem, os elders também se apresentam aos pares. E o que é que temos? Eu agora não tenho alinhamento. O que é que, olha, que sabes o que é que quer dizer remocar? Ah, ainda bem que falaste. Não, que não faço ideia, mas sei que isso não é um stand de automóveis. Não é um stand de automóveis e não é bater duas vezes com a moca. É o mesmo que censurar. Ah. Remocar, vamos andar aos remoques. Vamos ser remocadas então. Ser remocadas, exatamente. Deixaste o carro por causa mal funcionado? Não, não. Vamos ser remocadas porque já dissemos aqui umas quantas palavras um bocadinho de origem. Pronto. Ah, mas achas que alguém te vai censurar? Achas? Bem, eu ouvi dizer que temos menos que 1000 ouvintes. Olha, portanto, são poucas as queixas, de certeza. Não, nós temos 100.000 ouvintes. 100.000, sim, senhor. Já percebemos. 100.000 ouvintes. De certeza, não temos 1000 ouvintes. Sem esses 1000, podemos contar com isso. São, depois, são os menos 1000 que nós nem temos. Nem 1000, nem 900, nem... Bem, os 1000 que acontecer. Não temos são aqueles que não temos. Os exato. Esses estão dado adquirido. Isso é dado adquirido. Vou-vos dizer uma coisa, não sei se as pessoas estão com remoques ou não, mas também podia ser pior. Podia, de facto, não estar ninguém a ouvir isto. Estão... Já foi contar que me encontrou com um novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. Quem nos viu já foi contar que me encontrou com um novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. Quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém! Sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece? Ninguém! Se te quero, afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém! Deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém! Ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém. O mundo é mais forte. Na verdade, Fátima e Rita tentaram mudar o mundo NAF. E estarão a conseguir? Mande já o seu comentário para o Facebook. Entretanto, ninguém pode fazer melhor porque não, só nós é que estamos cá. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém! Sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece? Ninguém! Se te quero aqui. Agora tu, aí em casa, a seguir aproveita o ritmo e vem connosco. Ninguém! Deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Só mais uma. Ninguém! Ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte do que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém. Parece uma gaivota. Sabes aquelas gaivotas que aparecem e agora aí na praia tu estás aí a chorar agarrar em casa porque a webcam da Rádio Cruzeiro não estava ligada. Era fantástico ver-nos aqui todos a fazer coreografias lindas. Sim. Pronto, já temos aqui mais ouvintes em linha. Eles estão a partilhar connosco alguns pensamentos. Então, giros. Conta lá, conta lá. Nada, não tem a ver com o nosso programa. Ah, não? Não. Então... Gostávamos de ouvir palavras interessantes que os nossos ouvintes tivessem... Até não mandaram nada. Palavra que irrita-me. Esta palavra, até, sim. Até o teu nome irrita. Até... Irrita. É muito tecnológico, prometo um I à frente do Rita. Irrita. Irrita uma palavra clarificar. Ah, clarifica. Detesto esta palavra. Porque hoje em dia toda a gente clarifica. Toda a gente. Ninguém esclarece, ninguém explica, ninguém explana, ninguém é clara, ninguém elucida, ninguém dilucida, ninguém deslinda, ninguém desvenda, ninguém resolve. É tudo clarifica. É mais subtil, Rita. É mais clara. Se clarificar também significa limpar, purificar, depurar, purgar, despoluir, assear, clarear, branquear. Mas toda a gente diz clarificar. Pronto. Vamos esperar. Não que vamos depois, clarificar mais esta situação. Depois de ouvires, tu que estás a ouvir este programa, processes isto, deitas-te e então amanhã de manhã deixas de usar a palavra clarificar. Fátima diz, vocês nem sabem o quanto a Rita teve de dar ao corpinho. Agora fiz aqui uma partida à Rita e ela estava no ar sem saber. Estava no ar sem asas, portanto. E a Fátima ofereceu-se. Ficar a ouvir a Rádio A esta hora o Tiago já deve estar a dormir. E esta é boa para tu acordar, Tiago. Força, força nisso. E olha, o Tiago acordou. Boa, Tiago. Diz coisas, nós estamos só a ouvir. E tu também nos estás a ouvir. Ah! Oh, meu Deus. É assim que se acorda aqui na Rádio Cruzeiro. Ouvi dizer que um dos nossos ouvintes, Tiago, adormeceu. Não se sabe bem porquê. Os temas são tão... são tão dinâmicos e interessantes. E acordou com o QWERTY de cara. Exato. E acabou a música. Olha, então, esta música dá-me ginge. Ginge? Ginge. Ginge. Ginge, sim. O que é ginge, Rita? Elucida-nos. É um arrepio provocado pela emoção. É o quê? É um arrepio provocado pela emoção. É ginge. Olha, eu emoção, é um emoção, era se tu me pusesse agora aí um copinho de gin. Não que eu, por acaso, não goste muito. Eu não gosto daquelas coisas a boiar, um enxoval muito grande num copo. Prefiro um moscatel, uma coisa mais. Sim. Agora eu passava, era o Fúria do Açúcar a dizer que o verão era patrocinado por uma bebida qualquer. Exato, olha, por exemplo. E um moscatel de e metias depois a seguir. Mas não. Tens. O patrocinador, pronto, não é? Tipo, logo a seguir. Agora assustaste-me, pensei que me tinha esquecido de pôr algum patrocinador. Ainda não é o tempo, ainda estamos com o programa a bombar. Por falar em emoção, tinha era Estou cheia de ginge com esta emoção. O que é que achavam vocês que acontecia aos marinheiros que iam nas cascas de nozes por essas terras fora à procura, e quando encontravam terra, o que é que lhes acontecia? Ficavam cheios de ginge também, quase de certeza, não é? Não sei, eu sei é o que é que eles faziam aos marinheiros que se portavam mal. Ah, sim? Mandavam-os a um certo sítio, o quê? Não é? Lá para cima, para a Gávea, ou como é que se chamava? Exato. Aqui? Sim, para a Gávea. Cesto da Gávea. Para o Cesto da Gávea. Já toda a gente sabe vai disso, para o Cesto da Gávea. É? Exato. Que era, vai para o... Caralho! Pronto, como já não disseram fui isso eu, no Parlamento? Como não fui eu que disse. Já se pode dizer isso. Não, para já é tarde. Já... Que horas são? Para já não sei que horas são. Ainda são 20 para a meia-noite. Faltam 20 minutos para a meia-noite. Estamos a ouvir Mundo NAF e acabamos de dizer caralho em antena. Mas eu não disse nada. Eu mas que não. É linguagem náutica, não é? Exato, sim. É verdade, é verdade. Não estamos vai aqui lá a falar cima, nenhum palavrão. Mastro, já gabo. Chega, já chega. Já chega. E esses marinheiros, o que é que eles eram? Na verdade, eles eram conquistadores. Como é que dizia o teu avô? Pode dizer já chega? Abundo. Era um mundo novo, um sonho de patetas. Ir até ao fim, cantar novas vitórias e erguer orgulhosas bandeiras. Viver aventuras guerreiras. Foram mil epopeias, vidas tão cheias. Foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa. conquistar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tanta conquista. Tanta conquista. Você gosta? Já fui ao Brasil, Praia e Missão. Angola, Moçambique, Doa e Macau. Lá tu aí, ouvinte, a Serra Rádio Cruzeiro. Vem até Timor. Até Timor. Já fui ao Brasil, Praia e Missão, Angola, Moçambique, Goa e Macau. Lá fui até Timor. Já fui um conquistador. Nunca fui cantor. Fui conquistador. Conquistador. Ah, já acabou. Olha, os nossos ouvintes estão-nos a chamar azeiteiros. Azeite Oliveira da Serra não patrocina este programa. Por isso, vão comprar azeite o vosso azeitinho. Azeite saudável, não é vegano? É saudável, é saudável. Bom, amanhã vai estar céu pouco nublado aqui em Odivelas, apresentando maior nubosidade até meio da manhã. O vento vai estar geralmente fraco de noroeste, possibilidade de formação de neblina matinal, máxima de 30 graus para a região de Lisboa e arredores, onde está Odivelas. E é de Odivelas que se transmite daqui para todo o mundo, através da internet, endereço www.radiocruzeiro.pt. Podem repetir? www.radiocruzeiro.pt. Podem repetir. Isso sim é azeiteiro. Muito bem. Então, a Rita tinha aí uma série de palavras. Vais dizê-la todas de enxurrada e depois repetimos noutros programas. Está bem. Se é que vieres. Olha, olha. Acho que não vais. Aprendi agora uma. Acho que não vais, já foi mesmo. Nelson, tu és um zureta. Zureta. Eu sou um zureta. Não sei obrigado, o que isso significa, zureta. Mas é sim, senhor. Adoitar, adoidado. E amalucado. Ah! Um zureta com nariz vermelho. Sou um zureta. Lá, lá, lá, lá, lá. Obrigado a quem me chamou zureta. Eu sou isso mesmo. E muito mais. Rita, manda aí. Incha. Incha. Incha. E que palavra tão incha boa. Porco. Incha porco. Porco. Quer dizer aversão, ódio, rancor. Incha. Não é só inchar, avolumar ou tornar-se túmido ou envaidecer. É incha. É ódio, rancor. Criminologia feita à maneira é no Mundo NAF à segunda-feira. Vejam o Correio da Manhã TV. Há lá muito crime. E foi a tua rubrica de hoje. Mais ou menos. Era para desculpa, lançar... Desculpa, não vais falar da Diana? A Diana Fialho? E a Rosa? Não vais falar da Rosa? Da Rosa? Gri-gri. A Rosa Abelha? Grilo? Ai, grilo! É sempre um inseto. Tu que eu falas nunca, sempre nunca, delas as duas. Sempre. Eu acho que tu tens não, um... Não, vai começar para o mês que vem. Eu vou ter criminologia com força para o mês que vem, porque vai começar o julgamento da... Vai começar a época do crime, é? O julgamento. Não, hoje passei 5 minutos na Correio da Manhã TV e aquilo... era crimes por todo lado. Isto é o verão quente, é o silly season. As pessoas... Porquê é que essa malta que decide matar e depois suicida-se não começa, a Rita tem essa teoria, não começa pelo suicídio, mata-se primeiro e depois faz sim, os crimes. Exatamente, fazem ao contrário, é muito mais fácil. É uma sugestão criminologia. Vou passar agora uma artista que as nossas convidadas recomendaram e que, de alguma forma, inspirou estas rubricas, ou pelo menos os jingles para estas rubricas, que é Helena D'Água com a música Demagogia. Jogando com as palavras como ninguém sabem como ando controlar. de gajas, nada como um belo par de gajas para animar a tua noite, Nelson. Ouvi dizer que até já te ouvem do Canadá. É verdade, Fátima, ouvem-nos do Canadá. Obrigado, Dani, que estás aí. Eu sei que estás a ouvir. Não percebes metade das coisas. Não percebe boi do que mas nós isso estamos também a nós, dizer. Também nós não. Às vezes eu próprio não percebo o que é que estou a dizer. Obrigado, Dani, que estás do outro lado do Atlântico a ouvir Canadá. Obrigada. Canadá na safoga, costumava eu dizer. Canadá vai para o outro lado. Canadá na safoga, é muito bom. Agora já fora. E pronto. Não, temos aqui uma emissão carregada de participantes, digo-te já. Sim, eu vou, de certeza, guardar um diploma. Receber, exato, vai ficar aí um diploma fixado, a algures, como a emissão mais ouvida dos últimas 24 horas. É, sim. Boa! Não é grande coisa. Mas, muito bem, obrigado, Dani, que estás do outro lado do Atlântico a ouvir a Rádio Cruzeiro, a ouvir o Mundo do outro NAF. Lado do Atlântico, esta hora? São menos 5 horas, suponho, 5 horas, portanto, então, é fazer as contas. Na realidade, este programa ainda não são começou. São 7 horas. Exato. Ainda, ainda faltam 3 horas para isto Dani, começar. Dani, és um privilegiado. Avançado. Ainda não começou. Está a ouvir-nos com jet lag. Spoiler, cheio de spoiler. Exato. Quando passar às 10, aí em Toronto, vais então poder dizer aos outros, eu já ouvi, não vale a pena ouvir, porque não vale a pena mesmo. É verdade, vale mesmo muito a pena. Este é o Trio Admira, que estão aqui todos juntos. Fátima, Rita e Naf. É a última vez que eu queria era chocar as minhas convidadas. Era olha, podia... olha, nem que tu me pagues um jantar. Eu paguei-te um café para vir aqui. Nem que tu me pagues um jantar. É, então, mas essas coisas das compensações não era suposto estarmos aqui a falar. Assim. Hás de me pagar um jantar. Sim, ele a ti pode pagar 30 mil jantares. Bom, então acabou a música da Lena d'Água, da Demagogia. O que é esta? Estamos a ouvir em fundo Rampial. Ah, Rampial! E eu queria pôr aqui um gosto no comentário do Dani. Dani. Eu já meti gosto. Pumba, também já pus. Eu também. Obrigado, Dani. Obrigado a todos os outros que nos ouvem, na verdade. Não é preciso estar no Canadá para nos ouvir. Ouçam-nos em qualquer parte do mundo, porque eu Odivelas vai para todo o mundo através de Rádio Cruzeiro, www.radiocruzeiro.pt. Vão ao Facebook, como fez o Dani e como fizeram outros, facebook.com/radiocruzeiro.pt. É lá que estamos e é lá que dentro de poucos minutos vamos deixar de estar, porque 2 horas passam rápido. Com 3 pessoas, passam ainda muito mais rápido. Eu tenho uma música para terminar, mas ainda temos algum tempo e a Rita tinha uma série de palavras. Não queres dizer mais uma palavra? Estivemos aqui a escangalhar. Grazina, Acento, Botica, Brunir, Coitar, Depós. É, então isso pode ser quase uma votação para uma próxima oportunidade. Sim. Quem é, qual era a palavra? Grazina. O que é que é Grazina? Não sejas Grazina, pá. Grazina é uma pessoa que fala muito, resmunga muito, ou grita muito. Pronto. Não sejas Grazina. O Nelson às vezes é um bocado Grazina, aqui na rádio, não é? O que é que podes fazer com uma Grazina e um tubo de vaselina? Medo! Podes fazer uma rima. Exato, claro. Fácil. Pois é. E pronto. Olha, foi um prazer estar aqui, digo-te já. Também, foi um aqui prazer. Aqui diz que faltam cerca de 3 minutos para chegarmos à meia-noite. Então, temos que nos despedir rápido. Temos de nos despedir porque normalmente tu cortas a emissão assim, não do sou nada. Eu, mas eu vou ter que assumir a responsabilidade. Exato, vamos despedir. Força, Rita, força. Rita, obrigado por ter estado por cá. Despede-te aí da pessoal. Sim, obrigada por nos terem ouvido, terem tido a paciência de nos acompanhar. E agradeço ao NAF por esta oportunidade de partilharmos aqui passa alguma a Fátima, da nossa loucura. Porque isso está um bocado lamecha. Não, eu só quero dizer que, como isto foi a primeira vez, correu estupidamente bem, ou não? Isso dizes tu, mas como tivermos muito público, vamos esperar pelos comentários. Pronto. Como foi a primeira vez, tudo é perdoado, não é? À segunda, à terceira, à quarta. Também. Poderá... Exato. Eu só espero que seja pior. Mas pior de melhor. pior de bom. Exato. Sim. E portanto vamos... Queria-te só agradecer a ti também, não é? O convite que fizeste. Ah, ela já não é coisinha. Não, porque não é? Tu estavas a ficar um bocado lamecha, mas podes pronto, dizer outras coisas. Não, agradecer a mim. Sim. Podes. Eu não, agradeço, já, já agradeço já também chega. À Rita, porque foi ela também que me desafiou a vir cá. Pronto. Okay. Foi isso. Sim, foste. Foste mais tu até do que o Nelson. O Nelson só fez o convite. A Fátima e a Rita vieram aqui escangalhar a telefonia. E nós agradecemos à Fátima e à Rita por esse feito. Escangalhar é uma boa palavra. As outras todas as boas palavras que tiveram aqui no programa ficam. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, pode ficar a pensar que pode vir a ouvir. É assim, talvez esteja... Quem não ouviu, lava os ouvidos da próxima vez. Talvez esteja gravado ou não. Não sei se vão saber. Se estiver gravado, um dia vão saber. Se não, ficamos assim. E para nos despedirmos, que tal o nosso grande artista que ganhou o prémio Grammy, José Cid, a despedir-se com aquela música que diz, como é que é? Adiós, adiós. Ao fim bye. Tchau. Obrigado por terem estado por aí. Bye-bye. Obrigada. Amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que o